Aguarde pista livre. Afirmativo, Trip, no passe 3. Tá 3144. Aguarde autorização para iniciar o push. Tendo na cor passar a retaguarda. Após o mesmo será autorizado. Aguardando, tá 3144. No zero, livre pulso na 1 no zero, vento 170 graus com no zero nós, altímetro no zero no 3. Livre pulso no zero, chané 62, 1 no zero com 1013. 05, decolado ao zero nós, chame controle, 1 na decimal 35, bom voo. 19935, uma boa tarde, está 3805. Gate 1-0, pushback também. Bono 3-3 no portão 10, autorizado pushback acionar. Chame para o táxi. Autorizado pushback também, Bono 3-3-3. Confirme. Autorizado para a aeronave nacional. Gente, continue a aproximação para 1-7, aguardando a autorização para pouso. 3-4-0, tá 3-8-0-5. Tá 3144, autorizado para o feedback acionar. Chama para o táxi. Temos uma aeronave na posição de 2 horas 31 milhas, girando para um rumo sul, no nível de voo 105, um equipamento de pequeno porte, mantendo em condições visuais. 661, confere, o senhor está agora 54 milhas sudoeste de Salvador. O serviço está encerrado. Chame Leos na 1201, está 3661. 2061. Guarulhos, dia 360, e é o perigo 21, mas a pista 10, correr direita. Saída ar, bora. Transição elétrica. Contra de 1-1-9-3-4-3-5, entrando com 1-1-62, na 63-1-1-1. Confirmando a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após esse fixo Arbor, voa Elefa para interceptar o uniforme do B-21. Arbor, Elefa, na 63-1-1-1. 63-1-5, corretinho para o feedback acionar. Limpo 74 autorizado, ingresso de efetual backtrack na cabeceira 28, após retorno na Golf e após pista livre. Chiner 6210, taxi via Alfa, reporte entre o taxi e Juliette. Alfa, entre a Juliette, 6210. Quebec Serra, Solo 12, livre táxi 45. Na Golf, está ingresso na Alfa. Taxi Alfa, reporte na Delta para cruzamento Olímpico 74. Cruzado Alfa, retorna na Delta para cruzamento Olímpico 74. Para o táxi gol 1333, 169 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Gol no 333, inicialmente táxi até o través do portão 62, aguardando instruções. Táxi autorizado até o través do 62, gol 1333. Prossiga. Aguarde para transferência de comunicações. Para o táxi está 3144, PLB 146. Contendo João Pessoa com 4 horas e 30. Machinar 62, 10, agilizando Juliette, portão 5. Ok, Juliette, portão 5, 6210. Na 3144, após o Avianca, prossegue ainda para o ponto de espera. Lá 218612 e ajuste 1012. Bom voo. Apoie para o Avianca, via Índia, 18612, ajuste. Gol 1333 após o parqueamento do Avianca no portão 5, segue o TAM. No ponto de espera, chame 198 decimal 612. QNH 1012 agora. Após o Avianca e seguindo o TAM, está autorizado o táxi no ponto de espera, 286 com 1012. Gol 1333, boa. Chama Recife 1251, alternando no 3325. TAM 3805, 1251, alternando no 3325. Boa tarde. Boa. Quatro, livre decolar, dá 10, vento 160 graus com 8 nós. Livre decolar, Livre 5489, após o início da corrida do banho da Goa, frente ali, mantém 10. Espera 3144. Até. Autorizado o cruzamento, rapaz, está livre, Olimpo. Autorizado o cruzamento, boa tarde, frequência livre, pode acessar. 9 decimal 35, bom voo. É 935, vai. Salvador, gol 1394. Gol no 394, está sob contato radar, mantém o rumo de decolagem até 3 mil pés, após curva para Leda, após Leda Bridge. Até a prova até 3 mil, após Leda, Leda Bridge, gol no 394. Mente para informação, tem aeronave na posição de 3 horas, 7 milhas no rumo sul. Tráfego de pequeno porte, nos passando 060 para o 120, um Embraer 110. 3947. 389, livre decolar da 10, vento 140 graus, com o 1 nosso. Ali, mantenha 10. Mantenha 10, tá, 3144. Decolada aos 20, chama controle 19 decimal 35, bom voo. Estou em Salvador, é o trip 5489, está cruzando a mil pés na subida Arbor. 5489 está sob contato radar da presente voo direto Arbor. Direto Arbor. 5489. Informação trip 5489 após Arbor, voa desse território da conquista. Após a Arbor, DCP a vitória da conquista. 489. 33.0, pronto. Boa tarde, Gono 333, após o início da corrida do Airbus da tá frente, a linha mantém no 0. Gono Santo autorizado a linhar e manter, Gono 333. A identificação desce para 3 mil pés, livre da restrição em TAP. 3 mil pés, sem restrição em TAP. Guarde. 5489, sua razão de subida? E 5489, controle? A razão está de mil pés, 5489. Entendi. 3154, razão de descida? 3154, está autorizado direto, Duna. Direto, Duna. Vai ter coisa de controle. Bono 394, somente para informação, está restrito a nível de voo 340. Sente, o 394 restrito, 340. Bono, Bono 333. Controle, Salvador, 3144. Na 3144, boa tarde, está sob contato radar, saída 370, saída Momo, Albufruti. Momo, Polo 336, decolado aos 24, time controle 19, sinal 35, bom voo. 193, obrigado. Meia Dantana, sendo identificação DC 0050, chegando a mais. Dr. Salvador, boa tarde, voo no 333. Voo no 333, está sob contato radar, 360, da presente Leda, após Leda, Bridge. Presente Leda, após Leda, Bridge, vindo para 360, no 333. 3154, controle. Somente para informação, tem tráfego posição de 1 hora 33 milhas no rumo oeste, passando agora o 060 para nível de voo 200, um Alfa Tango 72 da Trip. É o tráfego do inquieto, na 94, chama Recife 1251, alternando no 3325. 251, 3325, não tem nada. Autorizado que você vai questionar, chefe táxi, né? Está restrito o nível de voo 340 pelo Centro Recife. Restrição 340, bom no 333. 3154, desce a 2012, livre final LSXA, reposta estabilizado. 2000, está 2012, reposta estabilizado do LSXA, está 3154. Boa tarde, a sua identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. 060 da Mari, voo 960. Voo 942, autorização para Recife, nível de voo 350, com informação aqui. Caminhão no 42, Recife, 350 autorizado e viagem por ISC 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199, decimal 35. Transponda 51972. 35 conforme, a 258, decola da 10 para o Caracaju, 1935, 5172, obrigado. Oxana 61942. Barra de São Paulo, precisa acionar, Oxana. 3144, chama Recife. 12545, alternando 12685. 12545, 12685, 3144. Radar com o seu tráfego. O senhor está no grupo Zulucia. O senhor segue da Presente até a Cidade Baixa e após Costa Azul. Bravo. 18. 36, pode ser. Aqui, Galinhão 360 autorizado, via uniforme Zulu 10, na cola da pista 190, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 199.35. Responda 5176. Fernando no 3325. Está autorizado o Galeão, nível 360, decola da CIP-10, curva direita, da Elveta Bridge. 1935 é o controle 5176, transponder, copiou 862-13. É 2-3, correto? Sem apenas confirmando, é Bridge, ok? Bridge, o fixo para interceptar a aerovia. Alô, Chanel 63, 15, para o táxi POB, 160, 4 horas, alterna Galeão. 6315, contorne o pátio após Índia no ponto de espera 18, meia ajuste 1002, bom voo. 1092, contorna a pátio Índia, obrigado. Controle. Está estabilizado o localizador, está 3154. 3154, somente para informação, terá um helicóptero a 510. A sua esquerda, agora afastado 3 milhas do eixo da 10. Não vai interferir na sua aproximação. Robson 44. Gente, da 3154. 3154, completa final, chama a torre 1862. Meia dúzia da 3154. Tan 3566, deixa para 2 mil pés, está ajustado 1012, livre final NSX reporte estabilizado. 2012, favorito estabilizado X-Ray, está 10, é o 3566, está 10. Chama Recife 1260. 2160. Azul, Azul, muito boa tarde. Acione identificação, voo ITAP, desce ao 060. Voo ITAP, voo 1648, desce a 3 mil pés, ajustado 1012, está livre da restrição de ITAP. Eu 1648, redução para 1909. Brava, repórter visual com local de pouso. Bravo. Vicente Oceaner 6315, ali mantenha no zero. Mantenha no zero, 63. Um abraço, frequência livre. E Charlie Mike confere. O senhor mantém esse nível de voo no 20. Está agora 63 milhas sudoeste de Salvador. O serviço radar está encerrado. O senhor chama o controle e Léo da frequência 1201. Whisky Charlie Mike. Tarde, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, na 3114. Decolagem no 0, vento 150 graus, cono 09. Decolagem na 3. Dia, boa tarde. Realmente. Gol 9648, desce para 2.000 pés, ajuste 1012, livre final LSXM, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1012, livre final LSXM, reposto estabilizado. Azul 4116.